começar o show. Vai começar o show. Vai começar o show. Vai começar o show. Fique ligado, preste muita atenção. Muita atenção. Está chegando a hora da diversão. Vai ter teatro, tem oficinas, atividades de montão. Vai começar o show. Fique ligado que já vai começar. Vai começar. Escute as regras que eu vou explicar. Pra que dê certo o nosso jogo, vamos fazer algumas combinações. Cada equipe tem sua cor, cada cor tem sua bandeira. Vamos ver onde ela for, pra seguir na brincadeira. Vai começar o show. Fique ligado que já vai começar. Vai começar. Escute as regras que eu vou explicar. Pra que dê certo o nosso jogo, vamos fazer algumas combinações. Todos juntos no teatro, cada um na sua cadeira. E na hora da oficina, eu procuro a minha bandeira. Cada um seu lugar, porque o espetáculo já vai começar.